Quando me perguntam pela rua como vai a minha vida ou coisa assim, respondo calado. Não se iluda, companheiro, se aparento ter dinheiro, mas pensei em merecer coisa melhor, amante, amado. De que serve minha vida rica se está vazia? De que me serve o fogo deste sol se a minha cama é fria? Por isso corro pelos cantos da cidade buscando amor, mesmo sem felicidade, falado, marcado. E de que vale o meu carrão de ouro se só tristeza e solidão é o meu tesouro? Eu e meu pranto mudo, molhando a avenida, tentamos esquecer as nossas frustrações na vida. Pois é, esta é uma canção que se identifica demais comigo. Será que se identifica também contigo? E de que vale o meu carrão de ouro se só tristeza e solidão é o meu tesouro? Eu e meu pranto mudo, molhando a avenida, tentamos esquecer as nossas frustrações na vida.